It's coming from the deep, dark recesses of the mind of Mel Brooks. I love him. Young Frankenstein. Guy means business. Ah! Young Frankenstein. Oh dear, nothing left. What shall we throw in now? Salve galera, estamos em mais um Davecast aqui novamente para falar sobre o filme O Jovem Frankenstein, do diretor Mel Brooks, um gênio da comédia. Mas antes de entrarmos em mais detalhes, vou apresentar aqui a minha bancada. Tenho aqui comigo Gabriel Pinheiro. Opa, falou! E William Vulto. Ai, não pode falar boa noite, caceta. E também temos William César. Não, pera. William César tá com o mesmo problema da semana passada, que ele tá com sono, dele não veio. Porém, caso ele entre no meio, a gente vai dar muito esporro nele. Muito esporro nele. Mas é possível que ele venha. Então ele tá aí na descrição como convidado. Convidado não, né? Membro. Detalhes, sinopses e tudo mais depois da vinheta. I'm afraid I can't do that. Pode já falar a sinopse. Bom, Jovem Frankenstein é a história do Frederick Frankenstein, que ele gosta de ser chamado de Frankenstein, né? Que ele é o neto do Dr. Frankenstein da obra original, né? Do livro ou do filme que ele se baseia, enfim. E aí, depois de receber a mansão que era do doutor como uma... Como é que fala a palavra? Herança? Dote. Né? Ele vai pra lá e aí acaba descobrindo que, na verdade, o que ele achava que era loucura do avô dele fazia sentido científico e tal. E aí ele começa a querer fazer um monstro também e o caramba. E aí eles acabam criando um novo monstro de Frankenstein, só que um monstro com um cérebro zoado. um cérebro anormal, né? Abby. É. Abnormal. Abnormal, exatamente. Filme diferente, né? Filme totalmente diferente de tudo que já falamos aqui no Davecast. Bem ousado falar dele, porque não tem um grande significado por trás, não tem uma filosofia, não tem nada. É um filme de comédia, né? Uma comédia de terror. Filme totalmente diferente. É um filme descontraído. Mas antes, né, falar o elenco desse filme, tem o Dr. Frederick Frankenstein. Né? Não quero que ele fique bravo comigo, com o gênio Gene Wilder. Temos o Marty Feldman como Igor. Eu começo a lembrar das cenas, é muito engraçado. Temos Madeline Kahn como Elizabeth Lavenza, que é a menina que tem o casaco de tafetá. É a noiva dele. Temos Peter Boyle como Monstro Frankenstein, que é um ator feio, cara. Esse ator é feio, na vida real. E eu lembrei, eu tava fazendo minha pesquisa aqui pra pauta, e eu vi que o Peter Boyle, ele é o vilão de um daqueles filmes bizarros do Scooby-Doo. Ah, sim, tô ligado. Deixa eu ver aqui. Temos também Terry Garr como a Inga, que é aquela alemã que tá rolando na pauta. Esses são os principais. Ah, tem o policial também, Kenneth Mars. Ah, É, o que é o Kenneth Mars, e acho que, apesar de a gente já ter estourado os cinco principais, uma pessoa que a gente tem que citar é a Cloris Leachman, que é a Frau Bueller. Cuidado com os cavalos no relincharem aqui. É... Ó, toda vez que a gente citar o nome do vulto, vai tocar os cavalos. Nossa, puta que pariu. Eu só adicionar aqui um outro... Caralho. Só que adicionar um outro nome, desculpa aí, mas eu tenho que adicionar esse nome, que é o do Jim Hackman, que faz o Padre Cego. Cara, aquela sequência inteira é... Não, Padre Cego é... Caralho, velho. Tá, falar aqui dos prêmios, né? O filme ele recebeu uma indicação, duas indicações nas categorias de melhor roteiro adaptado do livro da Mary Shelley e melhor som. E no Globo de Ouro ele recebeu duas indicações nas categorias de melhor atriz de comédia ou musical, a Cloris Leachman, e melhor atriz coadjuvante, a Madeline Kahn, e a Elizabeth. Falar da filmografia do Mel Brooks? Podemos falar sim. Mel Brooks, que é um diretor famoso por suas comédias, né? Mas principalmente um subgênero que é... Que, sinceramente, eu não gosto muito, mas ele sabe fazer de maneira genial, que é paródias, né? Ele gosta de parodiar todo esse tipo de filme, não só terror, como Velho Oeste, até o próprio Star Wars. Tem vários, né? Você vai citar aí. Sim, eu vou... Bom, ele a primeira comédia, assim, famosa dele foi O Primavera para Hitler, que é... Sim, o original é The Producers... Ele também fez uma paródia. Um adendo sobre esse Primavera para Hitler. Eu vi esse filme já faz um tempo e eu não sabia nem que era do Mel Brooks, tá? Eu vi pela zoeira mesmo. E, cara, é um filme extremamente polêmico. Por quê? Eu não vi o Primavera para Hitler, tem que ser bem honesto aqui. Não, eu vi, eu nem lembrava muito, mas eu lembro que, tipo, ele é bem humor negro, sabe? Tem o Gene Wilder também, faz piadas com nazismo e tudo mais, algo bem polêmico. Ele adora trabalhar com o Gene Wilder. Uhum. Ele fez aqui, ele fez o Primavera para Hitler, fez também SOS, tem um louco perdido no espaço, um louco solto no espaço, nome assim. Fez Banzé no Oeste, que é um filme que satiriza a Velho Oeste e faz crítica ao racismo. Fez Homens e um Destino. É, ele faz... Ele Faroeste Spaghetti, né, sim. Do italiano. E, né, ele também fez participação aí como ator, ele trabalhou naquele robô, que ele é aquele robô que o personagem principal idolatra. Sim, sim. Faz a voz. Ele tem participações em vários desenhos recentes, cara. O Hotel Transilvânia 2, que tem bem essa pegada de paródia. Sim, sim. Ele tem o Peabody Sherman, que é bem histórico. Sim, sim. Cara, que o Peabody Sherman é um dos meus desenhos favoritos da atualidade. Ele também tá naquele bastante. Drácula Morto Mais Feliz, com o saudoso Leslie Nielsen. Isso é bom. Saudoso Leslie Nielsen. Isso é legal pra caramba. Bom, e são esses os filmes lá que foram filmes dele. Você citou o Alta Ansiedade, que é o High Anxiety? Não. Que é uma paródia do... Poxa, cara, esqueci o novo filme original. Caraca! Deixa eu mandar a capa. Ó. Uma paródia, claro, é um filme... É do Hitchcock. Tenho quase certeza. Ah, acho que é uma paródia do Corpo que Cai. Isso. Do Vertigo. É, Corpo que Cai, exatamente, cara. Uma baita paródia, eu não assisti, mas, cara, essa capa dá muita vontade de assistir. Tá upando aí, dê uma olhada depois. Sim. Ah, ele foi essencial, tipo, pra outros produtores de filmes. Ah, tô vendo aqui. Outros produtores de paródias, tipo o Aperte o Cinto que o Outro Sumiu, o Spaceballs, que é que zoou com Star Wars. Muito bom. Com o próprio Todo Mundo em Pânico, que aí já começa a ficar meio saturado. É. Todo Mundo em Pânico 1, sinceramente, eu acho que é um filme divertido. Depois fica... É legal, é legal. Mas... É, o 2 ainda é interessante, né? Depois começa a ficar... Uhum. Bom, agora vamos pro filme, né? Você está ouvindo Davecast? I am Paul Bruchel. Gabriel Pinheiro, você que deu a indicação aí, né? Sim. Você já nos falou no privado que é o seu filme preferido de comédia, que é um filme que você morreu de rir. Então eu gostaria que você introduzisse aí, né? Os elementos e etc. que você gostou do filme. Eu não posso negar que, assim, é uma boa adaptação, exatamente porque, como você disse, é diferente. ele não tenta fazer um humor óbvio, tentando pegar a mesma estrutura do filme de 31. Ele podia muito bem ter feito isso, mas ele preferiu fazer uma mudada total e deu muita liberdade para ótimas piadas. É um filme de roteiro, mais de roteiro do que de direção. Uhum. Outra coisa também que tem que citar é o elenco, que é sério, é um dos elencos de comédia mais investidos que eu já vi na minha vida. Todo mundo tá assim, completamente dentro do personagem, investido com as piadas. E, pô, o Gene Wilder, na minha opinião, ele merecia um Oscar pra esse filme, cara. Ele merecia um Oscar. Ele ganhou? Não ganhou, né? Você citou. Não, foi nem indicado. Uhum. Cara, como eu não sei qual era o contexto ali dos filmes que desse ano, 75, então eu não consigo dizer. Mas os anos 70 é uma época muito, muito icônica do cinema, então, cara, não sei. Por exemplo, tem vários filmes que tem dos anos 70, Taxi Driver, Laranja Mecânica, Poderoso Chefão. Não sei se tão grandes filmes ótimos, um dos melhores filmes da história, ele teria espaço, né? Super-Homem, o filme. Eu tô olhando aqui, em 75, quem ganhou foi o Art Carney pelo Harry and Tonto. Eu nem vi esse filme, mas não vou dizer que não é uma boa interpretação, até mesmo que eu não posso opinar, que eu não sei, né? E também estava indicado o Albert Finney pelo Murder in the Orient Express. Por acaso eu vi dia desse, teve até um remake agora com o Kenneth Branagh. Ele tá bem. E tem o Dustin Hoffman pelo Lane, Jack Nicholson por Chinatown e Al Pacino por Poderoso Chefão Parte 2. Aí realmente fica complicado, porque o Al Pacino, ele merecia esse Oscar. Não, o Pacino é forever, né? É. Não tem como. É, realmente, mas nem pro Globo de Ouro de um Wilder foi indicado. É, Globo de Ouro, então, como o Globo de Ouro é zoeira, podiam ter dado, né? É, podia ter, pelo menos, pra melhor ator em comédia musical, né? Pô, Vulto, tu não viu as melhores zoeiras do Globo de Ouro? Não. O Globo de Ouro é assim, ó. Pra quem não sabe, o Globo de Ouro, ele é a festa da firma. Quem vota são os jornalistas, os críticos, mas não os críticos sérios. Tipo, o pessoal mais ali, meio que todo mundo tem opinião. Então, por exemplo, em 2011, 2012, por aí, o Johnny Depp ganhou como pelo Turista. E tipo, quando anunciaram Johnny Depp, todo mundo começou a rir, cara. Até o próprio Johnny Depp, que ele sabia que ele não merecia. Foi pura zoeira. Caramba. Ele foi lá em cima do palco e o cara falou: Johnny Depp, você já viu O Turista? Que filme merda. E aí, na cara dura, assim. Os caras... mesmo. Teve a treta do Corra também, né? Do Run. Não, Get Out. Não, do Get Out, não. Não. É, Get Out é bom. Geralt é bom. É, foi indicado como melhor comédia ou musical, sei lá. Nossa, cara. Não, vamos combinar, o filme tem uma pegada de comédia. O que é humor negro, né? É. Ah, sim. Mas sei lá. Isso foi uma piada? Não. Ia ser engraçado eles argumentando, né? Ia dar uma treta isso aí. Cara, considerando o contexto histórico da criação de The Young Frankenstein, eu acho que ele é um filme extremamente ousado. Eu já vou dizer aqui que não foi um filme que eu... Sim, vou... Provavelmente é um filme que eu vou lembrar por muito tempo, porque ele é muito icônico, mas não é um filme que eu assistiria de novo, por exemplo. É um filme que eu gostei, mas assim, deu, sabe? E o contexto que ele foi criado é um contexto muito, muito interessante, porque você vê o filme, a pessoa desavisada, por exemplo, eu vi com a minha prima, a pessoa desavisada não vai achar que o filme é de 1930, pela sua estética, pela sua trilha sonora e tudo mais. Porém, cara, é um filme de 75, é um filme 74. Moderno, entende? 74, é um filme extremamente moderno. Então, eu gosto dessa ousadia, eu gosto da criação do subgênero. É um subgênero interessante, apesar de não ser um dos que eu mais gosto, né? Essa coisa da paródia, que depois veio, ficou saturada, até chegar em Pânico, chegar em, né, vários filmes modernos que são horríveis. Mas realmente o Mel Brooks, ele é um gênio da comédia, cara. É um cara que realmente entende como fazer um humor sem ser um humor... Uhum. Famosa comédia inteligente do Jogo de Cultura. Ele sabe fazer uma comédia inteligente. Sim. Eu não achei isso tudo, não, mas... Diga por quê, Sr. Volto. Fala aí por quê, ó. Achei bem fraco, na verdade, assim. Eu achei as piadas fracas, assim. A piada que eu mais ri foi a piada da gangorra. Pra você ter ideia, assim. Ah, daquela... Que é imbecil. Mas é. Mas tipo assim, a piada do cara. As piadas do. do não, mas aí é que tá, é que tá. Sei lá, atrapalhões, sabe? Ah, piada do cavalo. Pô, a do cego é mais legal. Ah, aí é que tá. Não sei, não me pegou, não. A questão, pessoal, é que, tipo assim, a gente tá muito acostumado com o humor que ele quer porque quer ser politicamente incorreto. É um humor que ele apela, assim, pra zoar com coisas sérias, né? Polêmicas. É um humor negro. A gente tá acostumado com o South Park, as animações, séries pra adultos, séries de animação pra adultos nos Estados Unidos. Tá acostumado com esse tipo de humor. Aí chega um filme que ele não tenta ser apelão, porque é um filme que ele não quer ser apelão. Ele quer fazer você rir. Sem necessariamente ter que deixar uma grande mensagem, ou então sem querer ser maldoso. É. E mesmo tem umas piadas. Ah, não. Aí eu discordo que ele consegue ser maldoso até chegar no ápice do final. Não, ele é. Vai tomar, no cu aquela cena do... Nossa, cara, a cena da piada de piroca grande, velho. Porra, não, mas aí é que tá. Ele não é. Raiva que eu fiquei desse filme. Ele assim, não é maldoso. Se o monstro tem que ser grande, então tudo cresce nele. Oh my gosh. Não, mas aí é que tá. Não é todo o tempo esse humor com, assim, subjetivo com coisas pesadas. Tipo assim, aquela cena do sedativo. Puta. A cena da mímica? Da mímica, nossa, cara. Não, ok, essa é boa. Sério, aqui? Muito bom. Eu não lembro. Três sílabas. O Frankenstein, o monstro, né? Tá enforcando lá o Gene Wilder, né? E ele fala pra galera dar sedativo pro monstro. Ele começa a fazer mímica, assim. Três sílabas, sim. Ok, essa cena é boa, realmente. Mas, cara, a piada basicamente, o Frankenstein vai estuprar a mina, né? Cara, eu achei extremamente pesado. E aí ela fica de boa, porque, ah, não, ele tem um pinto grande, então tá tudo bem. É realmente... Não, não só é uma piada ruim por si só, como é errado, né? Não, é, quando eu era novo, né, quando eu vi esse filme, eu não vi isso na época, porque eu tinha uma certa inocência. Eu não tinha totalmente certo que acertou errado. Não tinha isso já estabelecido. Agora, quando eu fui ver, caralho, velho. Isso aí é muito errado, velho. Muito errado. Mas. Sim, pra mim, ela comprometeu o filme inteiro. Não, mas é que tá. A gente tá olhando com a visão de 2018, cara. Na época isso não era muito levado em consideração. Não, não era levado em consideração, mas não deixa de ser errado. Sim. Não, é que assim, ó, a gente tem que pensar não só, o filme é antigo, etc, pode ter cheio de preconceitos, mas eu não sou desse que vai dizer que eu comprometi o filme, que vai diminuir minha nota, porém, cara, é muito sem noção, sabe, eu não consegui rir com aquilo, eu só olhei pra minha prima, tava do meu lado, eu tava extremamente constrangido pela cena, eu olhei pra ela e fiquei... Que porra é essa? O que tá acontecendo, cara? E o filme... Qual era a reação da tua prima? Ela ficou com uma cara assim de... What? Sabe? Uma sobrancelha foi pra baixo. Caralho, velho. Ah, eu fiquei chateadíssimo, assim. E, porra, não, cara. Não, cara. Ó, esse filme não entra... Meu, cara, vai ser polêmico isso aí. Mas esse filme não entra no meu, sei lá, top 5 comédias. E olha que eu não sou um grande fã de comédia. Entre meus top 5, eu prefiro muito mais os filmes do John Hughes dos anos 80, que é Curtindo a Vida Doidado. Cara, pra mim esses filmes são os melhores de comédia, principalmente Curtindo a Vida Doidado, acho que é o meu preferido de comédia. Os filmes do Chaplin, que são aquele ritmo rápido e sem falas, poucas falas. Gosto bastante dos filmes do Coin, né? Sim. Se bem que não é bem aquela comédia. Mas eu não entendo como é que o pessoal fala que o Fardo, por exemplo, é de comédia. Tipo assim, não é uma comédia muito acessível. Humor negro, né? Não, é de humor negro, eu gosto de humor negro, mas é que tá, é restrito por demais. Se você for parar pra pensar, eles zoam com sotaque caipira. Tipo assim, a gente não tá acostumado com sotaque caipira dos Estados Unidos. Então meio que ninguém vai entender essa porra. Ah, eu entendi, desculpa. Qual filme? É o Fargo. Ah, não vi não. Tem que ver, hein, vale um David Cash, pô, baita filme. Não, é um filme clássico, mas eu não consigo ver ele como comédia. Beleza. Caraca, eu vou dizer um negócio muito polêmico aqui. Eu posso me arrepender no futuro, caso eu conheça mais de comédia, cinema e Mel Brooks, mas eu acho até o filme Click com Adam Sandler melhor que esse filme. Que o Jovem Frankenstein. Ah, não, velho. Puta, né? No Réveillon, eu tava aqui em casa com minha mãe, né? E a gente foi ver uns filmes, assim, e aí ela tem que ver filme de comédia, que senão ela dorme. Com qualquer outra coisa. Não, é sério. Aí eu tava lá caçando umas comédias e pensei assim, não, vou botar alguma que eu já sei que é boa, porque... Garantido, né? Aí assistimos Top Gang 2. Porra, continua. Nossa, engraçado esse filme, cara. Com o Charlie Sheen? Sim. Top Gang é esse humor estilo Mel Brooks. Né, sim. É, total paródia. Agora pergunta, João. Tu achou o filme mais engraçado que o Fargo ou mais engraçado que o Jovem Frankenstein? Se eu achei Fargo mais engraçado? Não, tô perguntando, você achou o filme mais engraçado que o Fargo ou mais engraçado que o Jovem Frankenstein? Então, é que a questão que, pra mim, um filme, ele não tem que ser engraçado pra ser bom. Muito pelo contrário. O Jovem Frankenstein, como um todo, cinematografia, né? Se é que essa palavra existe em português, que eu acho bem engraçado. Mas eu acho o Jovem Frankenstein muito mais filme. Por tudo que ele representa, pelo marco da época. Uh-huh. E eu acho que ele é muito mais filme. Só que na questão de eu rir, eu rio muito mais com Clique. E não só rio com Clique, como eu choro, cara. É muito Black Mirror Clique, desculpa. Clique é muito ruim, meu Deus. Não, Clique. Não, cara, Clique só me deixou constrangido o filme todo. Sério, cara? Pode ser um kill de pleasure meu. Pode ser. Porra, piada de peidar na cara. Não, cara. Não, cara, piada de balançar as peitinhas. Não, essa piada do peido na cara, velho. Nossa, não dá pra... Nossa, muito engraçado. É vergonha alheia demais. Ele fica balançando as... Quando ele tá gordão, ele fica balançando as peitinhas. Nossa, é muito vergonha alheia, cara. Toda vez que eu vejo esse filme, eu mudo. A parte do gordo é bizarra mesmo. É a parte mais bizarra do filme. Beleza, eu não quero me lembrar de um filme ruim quando eu tô falando de um filme bom. Tá, a gente tá falando de Jovem Frankenstein. Ô, Vulto, nessa mesma pegada que eu falei, você acha que o Jovem Frankenstein, ele só falha como uma comédia? Ou ele consegue ser bom em outras coisas? Graficamente, esteticamente, ele é muito bonito. Sim. Assim, um filme que funciona perfeitamente, assim, a nível de estética. Mas aí o roteiro, ele é um roteiro total de comédia, zero profundidade, assim, fora da comédia. Não é tipo o Clique, por exemplo, que você falou que tipo, ele é de comédia, mas ele tenta ter aquela coisinha sentimental do final, né? Assim, o Jovem Frankenstein não tem isso. E pra mim, como ele não, pra mim não funcionou algumas das piadas, meio que não funcionou como roteiro também, uhum. Assim. Funciona muito bem como estética, mas não como história. Assim. Desculpa citar Clique de novo, mas o Clique lida com uma coisa muito interessante, que é viagem no tempo, né, cara? Não bem viagem no tempo, mas essa coisa de ele acelerar o tempo e tal. O clique lida com uma coisa muito importante, que é você ser um burro desgraçado, né? Cara, não sei. Que você tem um filme onde o Adam Sandler é casado com uma mulher linda, maravilhosa, e ele quer acelerar as cenas de sexo com ela. Por quê? Pra trabalhar. Qual o sentido? Pra vocês terem ideia, assim, na minha opinião sobre filme de comédia, eu não acho que uma comédia tem que ser sofisticada, eu não acho que uma comédia tem que ter algo a dizer, eu acho que uma comédia tem que me fazer rir. Assim, ri incontrolavelmente. Eu ri esse filme inteiro. Mas aí inteiro, que tá, não consigo do começo conseguir, ao fim. Cara, eu ri poucas vezes. É porque quando ele falou sobre ter uma certa... Quando ele falou sobre ter algo a mais, aí eu acabei achando assim, que é obrigatoriamente teria que ter algo a mais. Só que, tipo assim, é um filme. Okay. Tirando aquela cena lá do sexo lá do monstro com sim. Elizabeth, eu ri o filme todo. Eu tava ouvindo o podcast, vou deixar até aí na descrição um podcast que fala sobre filmes trash, extremamente famoso, Bruno Gunter e tal. E eu vi eles falando uma coisa muito interessante, que todos eles viram dublado esse filme. E eu fui procurar cenas dubladas no YouTube, e eu achei muito mais engraçado que legendado. Eu já vi esse filme dublado, deu umas 5 vezes, o trabalho de dublagem desse filme é excelente. Eu achei muito mais engraçado, eu ri muito mais nos clipes de YouTube dublado que legendado. Não sei, cara, como explicar isso, mas... A piada do Tafetá, eu vi a cena do Tafetá, que é aquela cena muito boa. que é o Tafetá? Cuidado com o Tafetá! Era assim, ele vai dar um beijo na mulher, daí a mulher, ai, meu lipsticks, né, meu batom. Daí ele vai dar um abraço, daí ele vai, o que que vai fazer? Beijar a mão dela, um minha maquiagem, vou dar um abraço. Ai, mas vai amassar meu Tafetá. Ah, que é isso, cara? Muito, muito bom, não, essa é viada. Aí quando aí ele manda um beijo pra ela do trem, ela desvia ele, cuidado com o Tafetá. Cara, ela desvia do beijo, cara. Puta que pariu, sabe? Não. E, mas... não, uma cena também que eu acho muito boa é quando ele vai pro trem e o trem tá na América, daí tá todo mundo falando inglês, e a próxima cena... é todo mundo falando em alemão, só que as mesmas palavras, no mesmo ritmo. São as mesmas pessoas. Como que o cara viajou da América pra Europa de trem, cara? Que isso, velho? A magia do cinema, cara. É, cara, mas é uma comédia bem dos absurdos, né? Ele abusa dos absurdos. Sim, sim. Eu acho muito legal. E o cara vem gritando em alemão, ah, você tá na Transilvânia, Transilvânia. Ele fala umas 4 vezes. Daí ele abre a porta, pergunta pro menino, estamos na Transilvânia? Puta que pariu. Aqui é a estação da Transilvânia? Não é possível. Cara, aquelas gags, tipo, a parada do cavalo, no Vinho da Graça... O policial no Vi Santa Graça. Não, o policial é bom. O policial é bom porque ali é full a interpretação, velho. É, o cara é ali na mímica. Ah, não, a cena que eles ficam jogando dados. Naquilo ali, ele fica tendo que mexer o braço. Não. Ah, é genial que depois que ele vai sair do castelo, o cara tá com o dado até no chapéu. Chapéu e na roda do carro. É. Ah, e detalhe, curiosidade, o Mel Brooks, ele que fez a voz do gato quando toma a dardada. E o Mel Brooks também. Sério? E ele fez a voz de quando ele tá chegando, o Frankenstein, e eles ouvem um lobo. Não, eu até lembrei de uma coisa que eu tinha pesquisado, que essa ideia do jovem Frankenstein é que o Mel Brooks e o Gene Wilder, eles estavam, assim, em várias produções, e o Mel Brooks teve a ideia de roteiro, e o Gene Wilder foi lá e melhorou. E o Mel Brooks, caso vocês já tenham visto a imagem dele, ele não é uma pessoa muito convidativa, né? Ele gosta de atuar também, mas ele é meio feio e tal. E o Gene Wilder falou, ó, tu fica como diretor, eu fico como roteirista e quero ser o personagem principal. Você não pode aparecer nesse filme como ator. Então esse filme, apesar de ser do Mel Brooks, é muito do Gene Wilder. O que é extremamente, irônico, já que é considerado por muitos, todos que são fãs de comédia e tal, é considerado o melhor filme do Mel Brooks. E bem o melhor filme do Mel Brooks, quem tem mais dedo no filme é o Gene Wilder. Isso é muito irônico, cara. Uhum. Eles dois escreveram o roteiro, né? Tá, aparece ali, screenplay, by Mel Brooks e Gene Wilder. Mas muita gente também fala que o melhor filme do Mel Brooks é o Banzai no Oeste, que também é com o Gene Wilder. E eu já ouvi falar que é o uma Primavera de Hitler. Ah, é? Os fãs do Mel Brooks sempre vão nesses três aí. Ah, eu adoro o Drácula Morto Mais Feliz, cara. aquela piada do mestre, mestre, monstro, monstro, é maravilhosa. Tem várias piadas nesse estilo, né? Por exemplo, a coisa da corcunda, que é algo icônico, se você gosta do Frankenstein original, ele chega com aquela corcunda, o Igor, né? O Igor, que pra mim é o melhor personagem do filme, disparado. Aquilo foi foda, cara. Igor, me incomoda ele ficar olhando pra porra da câmera. Ah, ele faz umas quebras da quarta parede. Aquilo é genial, cara. Ele não quebra a quarta parede, ele é vesgo, porra. Não, mas tipo assim, ele meio que... ele tá olhando pra você, mas foi quase uma quebra da quarta parede, tá dando ele falar nada. Então, eu acho que ele é vesgo e a gente tá muito confuso, cara. Não, ele vira a cabeça pra câmera, de fato, mas ele não usa isso como elemento do filme em momento nenhum. Aí fica só, sei lá, pra mim só idiota, né? Eu achei descontraído, achei divertido. Eu gostei, cara. Aquela coisa que o Gene Wilder bate nas costas dele e ouve madeira, isso é muito brincar com o gênero terror da Alemanha, né? Da década de 30 e 40. Sim. Porque, tipo, aquilo ali é uma encenação pra dar aquele clima de... ai, que terrível e etc. É pura encenação. Ele até fala, eu posso tirar essa corcunda aí que eu sou um médico renomado. E ele fala, que corcunda? É muito legal, cara. E durante o filme a corcunda troca de posição, né? Ela vai ou pra esquerda ou pra direita. Eu achei muito bom, cara, muito bom isso. Então, outra piada envolvendo o Mark Feldman, que é genial, é quando o Gene Wilder vai falar com a noiva dele, a Elizabeth, né? Aí ele fala assim, querida, estava com saudade. Quando ele vai trocar, o Mark fala, darling, querida. Ele faz a mesma coisa, cara. Ele quer que morde o animal, o negócio lá tem no pescoço. Uhum. Cara, essa cena não faz sentido nenhum com o resto do filme. Incrível. Cara, mas é uma comédia. Não é pra ser levado a sério, cara. Sei lá, pô, mas usasse eu depois. Eu acho que o Vulto, como ele tá no podcast de cinema, ele tava esperando um Mother da... É. Não, cara, não, assim, faz a piada idiota, mas se você construiu, você tem que usar. Ele tá... Então, por exemplo, esse negócio do Igor chegar e dar em cima da mulher dele é interessante. Mas, por exemplo, se ele pegasse alguém no final, fechava esse arco, sacou? Cara, agora, por exemplo, a piada da menina da gangorra, que pra mim é a melhor piada do filme, funciona porque acaba ali, entendeu? Que é tipo os pais procurando a menina, aí ele tá lá brincando com a menina, quando ele joga a menina no quarto, ela já cai na cama e os pais abrem a porta na hora e falam, ah, não, ela tá aqui. Não, mas aquela cena tem no original, no 31, e eles suavizaram pra caralho, porque aquela cena do filme é pesada. Qual cena, cara? A cena da menina no lago. Eu não lembro, se tu puder citar. Caralho, a do filme de 31. Sério, o monstro tá chegando e a menina fala tem umas coisas lá e o monstro, tipo, estrangula. Não, esgana a criança, cara. Pesado pra caralho. Filme de 31. Uhum. Boa lembrança. Cara, eu lembrei aqui de uma paródia recente, que é um dos piores filmes que eu já vi, que é 50 Tons de Preto, cara. Nossa, não, pelo amor de Deus, isso aí é o ápice do... Peraí, 50 Tons de Preto é a paródia, né? 50 Tons de Preto é a paródia, que é com o elenco negro. É como com os irmãos Wayans, lá, né? É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, cara. Nossa. Eu estava com expectativa porque o trailer era engraçado. E... Cara, se eu for comparar 50 Tons de Preto e o Jovem Frankenstein, mil vezes o Jovem Frankenstein. Porque 50 Tons de Preto, ele é uma paródia. Ah, mas aí você escolheu na safadeza, né? Por quê, cara? Ó, vai comparar o filme que a gente tá falando hoje com o pior que você já viu. Claro que esse que a gente não, tá vendo hoje é melhor, tu cacete. Tu falou que esse tu não curtiu do filme por causa do roteiro, por causa da comédia que não te pegou. Cara, se tu vê esse filme, vai ser as mesmas coisas que vão te pegar. Então, o que que torna o filme melhor que o outro, entende? Eu tô fazendo isso aqui só pra te provocar. O 50 Tons de Preto, puta merda, é um filme machista, racista pra caralho. É tipo assim, é uma coisa que eu só vi esse filme, cara, até a cena que a paródia da Anastasia Steele chega pra visitar o cara, porque é umas piadas extremamente apelativas, que são uma merda. Eu novamente não gosto de me lembrar de um filme ruim quando eu tô falando de um filme bom. Sério, é horrível fazer isso. Uhum. Não, e eles pegaram um monte de gente que fazia Vine, tipo o King Bat, um desses negros famosos por causa da internet, e colocaram no meio. Filme bizarro, cara, filme bizarro. Agora o filme Jovem Frankenstein, aquela participação do Jim Hackman, sério, não é um cameo, mas se fosse um cameo, seria um dos melhores cameos da vida, cara. Porque, nossa, ele vai servir o vinho, ele quebra a porra da caneca de vinho, mano. O monstro faz uma... Não, cara. Eu fiquei com dó porque eu me coloquei no lugar do monstro e eu tava triste. Eu tava mais com pena do cego, cara. Porque, porra, o filme tava literalmente zoando com gente cega. Nossa, piada da sopa é muito infame. Ah, é bom, cara. Algum de vocês leu o livro original ou não? Não. Não, eu não li todo. Mas eu achei interessante, tem uma atmosfera legal. Não, puta livro. Recomendo. Leu? É, tem o personagem. Sim, li faz muito tempo até. É, tem o personagem cego, né? Ele é importante pra caramba na história do. Sim, tô ligado. mesmo assim, não sendo um filme que eu me apaixonei ou que eu quero rever, eu acho muito, eu admiro muito como o Mel Brooks, como diretor e roteirista, ele conseguiu fazer várias piadas de uma forma muito simples, como essa própria coisa do cavalo, que eu achei muito legal. Porque assim, o cavalo faz aquilo quando fala Frau Bueller, mas por que que faz aquilo? Entende? Não é explicado. Então você começa a teorizar, ah, será porque a personalidade dela é, sabe, aquela mulher chata, ou por motivos sexuais, entende? Sei lá. Não, porque ela é sinistra, cara, ela é sinistra. Ele é extremamente criativo, né, eu gostei, cara, gostei. Pessoal, uma coisa que me incomodou nessa parte aí, eu não posso dizer que o filme é perfeito, mas uma coisa que me incomodou é que ele faz essa piada bem umas 4 vezes seguidas. Uma hora você, nossa, encheu o saco já. Mas aí, tipo assim, meia hora depois, ele fala a mesma piada, você lembra, você ri. E aí eles vão entrar lá no laboratório pra libertar o monstro. Não, Bruno! Aí solta o cavalo lá embaixo, cara. Tipo assim, outro canto, bem longe. Aquilo ali foi genial, cara. É nostalgia da piada. Sim, sim. Não, e a mescla dos elementos dos filmes de terror dos anos 30, os sons, aqueles sons assustadores. Sim. Até tem um som que é muito famoso por um meme, sim, sim. Que é o esquilo assustado, né? Pã, pã, pã. Ah, é. Tran, tran, tran, tran, tran. A trilha foi criada no Jovem Frankenstein, a trilha sonora do John Morris. Esse som ter sido criado nesse filme já aumenta a minha nota, cara. É, não é possível. Ah, esse som foi criado nesse filme? Foi. Foi. Pô, sim, legal. A névoa. Agora, uma coisa também que dá pra citar interessante é a parte de música a união entre som, eu não sei qual é o termo, mas a união entre som e o que você tá vendo. Entre a música de fundo e o que é feito em cena. Então, por exemplo, aquela parte. Estilo Baby Driver? É, basicamente isso. Então, por exemplo, tá na cena do cego, do padre cego, e aí tá tocando uma música meio religiosa, aí ele se levanta, vai lá e desliga um negócio de vinil, que eu esqueci o nome. Tipo assim, no final não era uma trilha de fundo mesmo, era som que tava em cena. Uhum. Outra coisa também é o lance do violino, aquela música. Muito boa música. É melancólica pra caralho, mas é a forma como ela fez no violino casa com as cenas muito, de comédia. Muito engraçado aquelas cenas que... Esses elementos estéticos, eles usam elementos bem... Bem fora da comédia mesmo, né? Bem elementos clássicos mesmo. Sim, e criativo, na música, né, quanto cara? Visualmente. Pra época, isso aí era algo bem revolucionário. Eu acho muito engraçado aquelas cenas que... Aliás, em questão de roteiro, isso é uma das coisas mais criativas. Que, na verdade, a Frau Bueller usou o Frankenstein pra conseguir seguir o plano do namorado dela. É, do Victor Frankenstein. Isso é um elemento muito criativo. Sim. E eu acho muito legal o que ela faz. Yes! É, ela vai confirmar, ela toca uma parte do violino. Ela toca uma nota do violino. Genial demais, cara. A foto quando eles chegam lá, aí ele encosta numa pilha cheia de livro. O que será que ele fazia aqui? Burro, tá ligado? Ah, agora vocês querem comentar a cena do espetáculo? Acho que pode segurar um pouco, que a cena do espetáculo é uma das últimas, né? É, sim, sim. É uma cena bem do começo também, quando ele tá dormindo e ele tá tendo pesadelo. Que destino! Não há escapatória para mim! Que destino! Que destino! E ele é muito overreactor, né, cara? O Gene White. Total, nossa, louco, cara. Na droga. Iradaço. Louco. Não, ele sempre faz personagem louco. É. Sempre. O personagem mais calmo dele, que é o do Fantástico Fábrica. Willy Wonka. Acho que o filme mais famoso dele. Willy Wonka. Ele não é um louco overreactor. O quê? Mas ele é só na... Só não, ele é cara, a cena que ele aparece no começo do filme, cara. Não, que ele não. Cai e finge de morto e vira uma cambalhota. Aquilo é loucura tua pura, cara. Não, mas aquela cena lá do barco, que caralho, velho. Ele tá loucaço, meu irmão, aquela sim. Cena. A cena dele dirigindo na bicicletinha lá, com os bagulhos também. Ele é só um maluco que usa crianças pra a receita dele ficar mais gostosa. Nossa, que horror. É, cara. Ah, por falar... Por falar nisso, assistam o trailer Honesto da Fantástica Patrulha de Chocolate. Vocês vão bolar de rir. Aliás, o filme, principalmente... o filme do Tim Burton é melhor. Já falei, já falei. Ah, falei, desculpa. Não. Sai falei, daqui, desculpa. Vai embora. Sai daqui, velho, porra. Quem foi que chamou esse cara? Eu sou o Douro. Tá, aí também, cara, eu preciso falar daquela cena que ele vai demonstrar como é que funciona o sistema nervoso central. Mano, ele vai... Ai, meu, no começo, pô, como que a gente esqueceu isso? Quantas vezes? Aí ele vai, ele dá o ajoelhado no negócio do cara, só que o cara tava bloqueado por aquele dispositivo. Aí quando ele tira o cara. Dê $2 pra ele. Ele se confessa porque o aluno tava enchendo o saco dele por causa do fio, aí ele vai dar uma porrada na perna e esquece que ela tá com bisturi. Caraca, mano, como que ele fez essa cena, né? Porque não tinha CGI, nada dessas putaria, né? Ah, ele pode ter colocado uma prótese, né? Ah. Ali pra a faca não pegar. É pra colocar a prótese, você tem que tirar a sua, né? Ah, pode ter sido jogada de câmera, no mesmo estilo lá do policial, que vai dar a mão pro morto. Então ele pode ter inspirado o Leonardo DiCaprio, né? Aquela cena lá que ele taca a mão na taça de vidro do Django Livre. Ali é pra atuação hardcore, cara. É, isso aí é uma referência a Django Livre. Sim. Choque de cultura, né? Falando filme mais novo que faz referência a filme mais velho. É, enquanto... Mais novo fazer referência a filme mais velho é normal. Eu acho que eu queria dizer o André. Sim. Enquanto o Tom Cruise tá lá... É, uma referência a Avatar. Ó, enquanto o Tom Cruise tá lá sem os cabos de segurança... No avião, naquele filme do Missão Impossível, o Jim White tá fazendo uma coisa muito mais simples que enfiar um bisturi na perna, pô. É. Cara, eu acho que a vontade do Tom Cruise é que dá errado essas coisas, assim. Ele quer morrer de um jeito foda. Mas, aparentemente, ele vem fazendo. Ele quer encontrar o ZT lá da Scientology, pô. Apesar de eu discordar de muitos críticos falando que o timing das piadas são muito boas, uma coisa eu tenho que concordar. A dinâmica... entre os personagens é muito boa. Entre aquele trio, o Gene Wilder, o Igor... Mark Feld e o Terry Gatt. Exatamente, esses três personagens. E a Inga, né? Ela é muito linda. Isso ninguém também pode discordar. Sim. Uma atriz muito bonita. E Nossa senhora, meu Deus do céu. Ai, meu coração. É isso que eu tenho a dizer. E é uma excelente atriz. A Inga? Inga. A Inga. Inga. Inga. Nossa, ela é muito cara. Puta, é legado. Não, devemos considerar que devemos voltar aos anos 70, né? Não, e tipo assim, ela é uma excelente atriz, porque no começo você acha que ela vai ser tipo uma loura burra, mas ela entendeu as coisas, se liga. Ela entendeu as coisas de ciência que ela tá comentando junto com o Frankenstein. Mais ou menos. Ciência, aquela ciência ali tava bem interessante, né? Não, o mais genial daquele filme é eles transando naquela cama que fica no céu, cara. Fica no telhado. Nossa. Não, eles descem, a fidelidade foi pro caralho, né? Ninguém nem... E é bem depois dessa cena que a noiva chega. Isso é muito errado, cara. É muito errado, desculpa. Tá, mas o Jim Wilder e a Madeline Kahn não tinham nenhuma química, cara. Então até justificava ele ficar com a assistente no final. Pô, a noiva dele não deixava nem encostar nela, cara. É porra. Assim, uma índia na vida é pau duro o dia inteiro. Esse é o vulto. Eu tô velho, cara. Velho só pensa putaria. Aliás, tô mandando uma foto da Inga aí no chat do Skype. Exclusivo para quem grava o Davecast. Você está ouvindo o Davecast? I am Paul Bruchel. Agora, você sabe que boa parte daquele elenco aí já morreu, né? Sério? Sério, maioria. Gene Wilder morreu ano passado. Não, ano retrasado. Nossa, a mulher é muito linda, cara. Gene Wilder morreu, caraca. Morreu, cara. Acho que foi em 2016 mesmo. Ele... 2015. É, 2016, verdade. Ele tinha Alzheimer. Que isso, cara. É, ele faleceu. O Mark Feldman também morreu já em 82. Foi o primeiro deles a aparecer. Mas ele tinha vários problemas, né, de saúde. É, sim. A Madeline Kahn morreu em 99. O Kenneth Mars, que era o policial, morreu em 2010. E, cara, o Peter Boyle morreu em 2006. Caraca, Peter Boyle. Cara, a galera morreu ali. Só quem tá vivo agora é a Inga, a Terry Garr. Aê, Brasil. E o Kenneth Mars, não, Kenneth Mars não, pô. O Jim Hackman, que é o Padre Cego. Uhum. Que é... Inclusive, eu fiquei muito, muito sad boy quando eu soube da morte do Neil Adams, cara. Mas é melhor você assim... É porque, porra, Alzheimer, cara, é horrível, cara. É melhor eu morrer logo do que estar num estado pior ainda dessa doença. Sim, sim. Cara, a locação, o trabalho de figurino e etc. do filme é genial, porque... Genial. O castelo... As roupas, os objetos lá da sala, sim, do Frankenstein, é tudo do filme original de 31, velho. Sim, sim. Alugaram tudo, gastaram uma grana pra pegar, mas é tudo do filme original. Aham, o original do James Whale, acho que era esse o nome. E, nossa, até a vela, cara, até a porra da vela é meio estragadinha, se vocês perceberam. Ah, pô, caguei, né, cara? Sim, sim. Ó, piada no começo, quando começa a trocar as badaladas do relógio, que eram pra tocar 12 vezes, né? Que é o horário normal. Toca 13 vezes. Aí eu não percebi. Ah, não direi que percebi, mas vou dizer pra parecer bonito. Aí, primeira cena de comédia desse filme já me colocou no clima, né? Porque o cara vai pegar a caixa com o testamento nas mãos lá do falecido, do... De decomposição total, aí ele não consegue dar a impressão de que ele tá puxando. Pô, tem umas cenas que o Gene Wilder tá com o cabelo bagunçado, ele parece um pouco. Ele verdade. Tá enlouquecendo, né? Isso, pode funcionar! Uhum. E ele não é um personagem que vai mudando aos poucos, né? Sim. Ele é um personagem assim, que ele tá no 100% e tá no 0%. É. Ele tá realmente. Ou ele. Frankenstein. É. Ou ele é o porra do vô dele. É, ele tá tipo. Tirando a cabeça mesmo. Mas, até quando ele tá normal, ainda tem uns traços aí. Ele fica aquela cena do jantar, cara. Que ele tá decepcionado porque não deu certo de primeira. Aí até você nem tocou na sua comida. Ele começa a dar porrada na comida e fala assim: pronto, tá satisfeita? Coitada da Inga, cara. Lembrei de uma cena, cara, que ele vai entrar na cela com o monstro. Aí ele entra e fala assim, você, ó, né? Não importa se eu gritar, se eu fizer qualquer coisa, não abro a porta. Beleza? Aí ele entra, não passa um minuto. Não, deve ser. Abra, seu desgraçado! Tá brincando. Isso é bom. Eu entrei aqui mais ou menos como Vulto, não ter achado o filme tão engraçado, mas relembrar as cenas é muito bom, cara. Vai aumentar a nota. Não, cara, não. Vocês querem falar do espetáculo lá, do showzinho? Nossa, cara. Pode falar. Oh, só uma curiosidade rapidão antes de falar. Aquela cena ali, aquela música, ela é do filme de 46, que aliás não sei o nome, desculpa aí, com o Fred Astaire, que ele quem faz o espetáculo sozinho. E é uma cena muito boa, que o Fred Astaire era um excelente sapateador, né? E nesse filme ele não, claro, ele não dá uma performance de dança tão boa quanto a do Fred Astaire, mas... Também é difícil a parte, ele se esforça. É, porra. Não, mas assim, na parte de canto, eu acho ele melhor, o Tim Wilder. E nossa, aquela parte lá que ele passa pro monstro cantar Punching on the Ritz, que ele... É genial, velho, é genial. Olha, esse negócio de tu falar que um canta melhor que o outro, cara, isso é polêmico. É igual quem fala que é igual falar o pessoal que briga se é a Elis Regina ou se é a Maria Rita quem canta Nossa. Melhor. Isso é polêmico. Ah, não, mas pera aí, né? A Elis Regina é foda pra caralho. A Maria Rita, nossa, ela canta arrastado, cara. Parece um bode, uma coisa assim. Eu não vou irrelevante, entrar, não vou entrar. É, irrelevante. Mas Maria Rita também canta bem. Não, cara, essa cena, assim, tem uma parada que é muito idiota. Que se fosse em qualquer outro filme, eu ficaria muito puto da cara, mas aí tudo bem, porque é comédia. Que ele chega lá, é um congresso de cientistas. Um teatro. Sim. Aí ele fala assim: olha só, eu revivi carne humana. Beleza? Polêmico. Fala sério, né? Aí ele traz um cara e fala assim, ó, e ele é inteligente. anda pra frente e anda pra trás. Aí mostra que o cara sabe fazer algumas coisas assim, tipo, andar pra frente, andar pra trás e dançar e fazer grunhidos. E os caras, porra, incrível, né, cara? E tipo assim, acho que ele tem que provar que o cara tava morto e ficou vivo? Foda-se. Não, mas tipo assim, se tu for ver, por exemplo, a capa do filme, se você for ver, tem cenas do filme que estão em colorido nas imagens, se você for procurar no Google. E o monstro, ele é todo azulão, se liga? Ele tem uma pele meio de gente morta, tá ligado? Tem que falar, pô, a cicatriz na cabeça. Então dá pra ver que o cara é morto. Não, a cicatriz no pescoço. Tem outra coisa também que me incomoda, é depois que o festival der errado, aparentemente cientistas vão pra congressos de ciência carregando alfaces e tomates. É um molhado de fogo, cara. Anos 70, cara. Teve epidemia de cocaína e todo mundo andava com... Que congresso esquisito, mano, Mas é um modo absurdista, cara. Não, funciona como piada e tal, mas é engraçado ressaltar esse detalhe. Né? Lembre-se, a gente tá falando de Jovem Frankenstein, tá falando de Birdman, a gente tá falando do Não, pode crer, tô ligado. Não. O Birdman. Os caras. O Birdman, que é uma comédia, mas ele meio que se leva a sério em alguns momentos. Cara, se existe uma pessoa que leva a sério esse Jovem Frankenstein, é o Gabriel Pinheiro. Ele falou pra gente não meter pau no filme. Sim, que, ó, isso é... É, fica bolado. Ele foi polêmico, ele falou. Bater em Jovem Frankenstein como se tivesse batido. Não, mas eu tô de boa. Não, mas é que tá. Vocês estão falando de forma educada, estão sendo sérios. Não é aquela galera que já chega usando um monte de palavras escrotas pra falar do filme. Aquela galera que já vem de má vontade. Babaquice aí. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma crítica de algum filme na minha página, eu não fico usando esse tipo de coisa. Às vezes até exagero, mas não a ponto de pegar mesmo pesado, se liga? Você está ouvindo Dreamcast? I am Paul Bruchel. E aí, vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar sobre o filme? Antes da gente dar nota? Eu separei várias curiosidades, porque se tem uma coisa que é boa nesse filme é a produção, cara. Se a produção do Blade Runner, como a gente comentou, há dois Davecasts atrás, os Davecasts normais, tirando os de Black Mirror, mas não vamos falar de Black Mirror que o Gabriel vai ficar bravo. O elenco de Blade Runner era conturbado, cara, essa produção era extremamente divertida. É, contraída. Divertida. Todo mundo era amigo, sim. Sabe? Todo mundo contava história pra todo mundo, saía depois pra tomar hidromel, né? Que eu não sei o que as pessoas tomavam nos anos 70. O Zop e o Vulto podiam nos explicar melhor como funcionava essa época, mas... Cerveja existe desde sempre, cara. É, desde Jesus, né? Jesus me falava. Não, Jesus já tinha vinho, mas cerveja é antes ainda, se não me engano. É, egípcio, boa, boa. E o filme custou 3 milhões... E lucrou, pasmem, quase mais de 90 milhões de doletas. Não, e tipo assim, foi fácil fazer, porque, porra, o filme, eles reaproveitaram tudo, né, do filme de 31. E esse 1 milhão foi só alugando as coisas, foi só alugando. Aham. Uhum. Mas essa fortuna pra alugar, pros custos a nível de cinema, não são tão maiores do que parar uma cidade, às vezes, pra gravar cenas também. Pois é. É, outra coisa que eu separei aqui, cara, essa é outra curiosidade que eu separei, é bizarra. Que o Martin Feldman, apesar de feio pra chuchu, porque ele é um dos atores mais feios que eu já vi, desculpa. Ele é muito bizarro. Se bem que ele é muito carismático, o né? O Feldman é o ele monstro? Era casado. Não, o Martin Feldman é o Vesgo. É o Igor. Não, pronunciei Igor. Ele era casado e quem pediu ele em casamento foi a mulher. Ele fumava muito, caralho. Que era um dos motivos, né, da morte dele, e ele era vegano. Então ele era um cara que tava entupido de alcatrão no pulmão, cheio de alface e casado com uma loira. Então, bizarro, né, cara, bizarro. No ano seguinte ele fez um filme com o Gene Wilder também, chamado... esse filme, inclusive, praticamente ninguém conhece, mas é o irmão mais inteligente de Sherlock Holmes. E ele não é tão engraçado quanto o Jovem Frankenstein. Na verdade, ele é bem, bem assim, sem ser muito engraçado, mas ele é bom de acompanhar, é divertido. Caraca, eu acompanho bastante coisa desses spin-offs e coisas feitas pela galera usando o domínio público de Sherlock, eu não sabia que isso existia. É, eu tenho esse filme em casa, cara, tenho o DVD dele, O Irmão Mais Esperto de Sherlock Holmes. É mais uma paródia de Neil Wilder e Mel Brooks, né? Mais uma não tinha nem dentro do Mel Brooks nesse filme. Então, até, podia até ser um consultor criativo, mas o filme é do Neil Wilder. Sim, sim. Dá pra ver que os dois marcaram mesmo essa coisa de fazer paródia, né? Sim, sim. Porra, tem outro filme do Neil Wilder, que aí eu também não tô me lembrando o nome, mas eu tenho ele aqui. E ele é uma zoeira com o filme do Hitchcock e ao mesmo tempo ele é a zoeira com o filme do James Bond. Que é um filme que passa num trem. Tudo. Ah, o Gene Wilder, ele e o Mel Brooks, porra, viu zoeira, cara. Viu zoar o filme. Aqui, ó. Achei outro filme do Gene Wilder que é uma paródia com, adivinha quem? Harrison Ford. Ah, e qual foi? The Frisco Kid, que é uma paródia de Billy the Kid. Nossa, cara. Os caras não perdoam ninguém, cara. Caramba. Agora, outro filme famoso do Gene Wilder que não é paródia, e ele, assim, não é tão engraçado também, mas ele é bom de acompanhar, só que ele é muito politicamente incorreto, é o Cegos dos Ilhos, que é ele e o Richard Pryor. Nossa, cara, esse filme é pesado demais, cara. Eles vão com o Gene Wilder é um surdo, Richard Pryor é um cego, é piada de cego e surdo o tempo todo. Eu nunca nem vi, né? Nem vi. Aí, ó, agora eu vou abrir uma polêmica aqui. Que é famosa entre os cinéfilos, hein? Não vai ser igual a do último David Cash da Anitta, mas vai ser polêmica igual. Ah. Entre cinéfilos, Mel Brooks ou Woody Allen? Puta que pariu. Ah, cara, puta. É como você comparar, sei lá, Tom Jobim com o Zé Ramalho, cara. Não tem nada a ver. Como não, cara? Tipo assim, dois gênios da comédia, uma comédia diferenciada. São os dois diretores mais famosos por fazer comédias, poxa. Isso aí é comparado todo dia. Eu já vi centenas de vezes. Woody Allen? Só que é que tá, o Mel Brooks é o cara das paródias, o Woody Allen é o cara das comédias românticas. Pô, Manhattan, Annie Hall, que é uma das minhas comédias preferidas. Eu acho que o único filme de paródia que ele fez foi Os Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão, mas de resto, sem nada que o Woody Allen tenha feito de paródia, não. É, questão de paródia realmente não é. É que o Woody Allen, ele gosta de brincar com romance, né? Sim, ele é o cara das comédias românticas que prestam. Exatamente, aí, definiu bem. Já vou dizer aqui que eu prefiro o de Allen. Vulto, e você? Gente, eu não lembro o nome de diretor, gente. Vocês estão perguntando pra pessoa errada. Eu não lembro quem é quem. Porra, Vulto, porra. Eu lembro, eu vou lembrar quem é a pessoa na hora de perguntar. Sei lá, não lembro o que o de Allen fez. Fala o de Allen só pra concordar comigo. Só fala o de Allen pra concordar comigo. Não, vou botar nessa porra. Vou ser bem certo aqui, pelo conjunto da obra, porque assim, uma coisa é você dizer que tal diretor que você preferiu só porque fez um filme que você gosta. Eu gosto mais de um filme do Mel Brooks, mas eu acho que em conjunto da obra o Woody Allen é melhor, porque fez mais filmes bons do que o Mel Brooks. Uhum. E o Woody Allen tem filme com o Gene Wilder também, né? Tem sim, que é tudo que você queria saber sobre sexo, mas tinha vergonha de perguntar. Cara, esse filme é muito bom. Não, e o Gene Wilder... Olha o título, Vulto. Tu tem que ver isso, cara. É tudo que você queria saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. É um bom título mesmo. Cara, o Gene Wilder... Não, fala aí, Vulto. Não, tem um gibi com um nome parecido, que é tudo que você queria saber sobre os sonhos, mas tinha medo de perguntar. Era aquele universo de Sandman. Cara, o... Olha só. Nesse filme, cara, o Gene Wilder, ele vai examinar a porra de um frango morto, cara. Ele perdeu o emprego, porque ele tinha transado com ovelha. Black Mirror, isso aí, referência a Black Mirror. Velho, ele vai, né, puta referência ao Black Mirror. Aí ele vai e examina a porra de um frango. Ele é garçom, virou garçom. E tipo assim, não aguenta, mas o pessoal fazendo comigo, vai falar assim: eu não sou o garçom, eu sou um médico. Aí ele vai lá e começa a examinar o frango. Você tem. E o diálogo é o espermatozoide. E esse é o filme de comédia que eu prefiro mais do que o Jovem Frankenstein. É um filme muito bom. Mas vamos falar legal, de Woody Allen porque né, foi acusado de assédio. É, polêmico. Se um dia vocês quiserem um Nerdcast, não, podcast sobre o filme, sobre as polêmicas que estão tendo aí com artistas. Não, cara, não vamos criar o Treta News do podcast. Isso aí, o podcast tá salvo dessas merda. Pra que a gente criar? Ah, beleza. Se tiver muita demanda, quem é que faz? Não, se ouvinte pedir, a gente faz. Se ouvinte pedir, cara, a gente fala aqui até de queijo meia cura e capinalote. Todas essas coisas aí. Fala até de política. Eita. Dá pra fazer, também dá. Tudo é política. Beleza. Mas não vamos tudo falar é política, de... cara. Menos filme nacional, que filme nacional não pode. Tá, beleza. Aí, vocês têm alguma coisa que vocês lembram antes de dar a nota? Curiosidade também aqui, uma cara, essa curiosidade é muito, muito boa. Com 90 milhões, aí, ó, a gente pode tentar ser um pouco lógico, pessoas famosas assistiram esse filme. E na época o Aerosmith tava no seu auge, quer dizer, acho que o auge do Aerosmith foi anos 80, né, se alguém quiser me corrigir, mas eles estavam fazendo música e... Ninguém se importa com o Aerosmith, cara. Cala a boca, você tem um merda, né, Vu? Tem um merda mesmo. Também. Eles foram assistir o filme e eles riram pra caralho, gostaram muito. E eles se inspiraram naquela frase do Martin Feldman, quando ele tá descendo a escada e ele dá a bengalinha pro Frankenstein pra descer a escadinha. E ele fala, walk this way, e uma das músicas do Aerosmith é exatamente essa frase, é walk this way, então editor, pode colocar aí na trilha do cast, porque essa música é muito boa, uma bela referência. Não, e o Dean Wilder descendo, fazendo o mesmo movimento com a bengalinha, cara. Esse é o momento pra sair nota. Não tem como negar. Sim, não, essa aí foi. Só faltou a risadinha de fundo, né? Não, o final assim, é bem meio sitcom, né? Tipo, o moço tava deitado na cama, lendo jornal. Aí entra a Madeline Kahn com aquele cabelo da personagem do filme A Noiva do Frankenstein. E, nossa, aquela cena era muito situation comedy, cara. Só faltou até o claque no final, cara. Beleza, mas vamos pelas notas, então. Começa o Vulto, então. Começa com o Vulto, que o Vulto foi o que menos gostou, pra gente fazer a escadinha de nota aqui. Olha, eu cheguei pensando em dar um pra esse filme. Que isso? Mas... Que isso, cara? Realmente... Que isso, não? Lembramos de boas cenas. A gente tinha cenas engraçadas, cenas bacanas. Mas ainda me incomoda a cena lá do Piada de Pau Grande. E no geral, assim, tem algumas piadas que, sei lá... Qualquer coisa. Então, nota 2. Boa. Tá, né? Pode ir, Gabriel Pinheiro, vai. Tá. É o meu filme de comédia preferido, sim. Mas ele não chega assim a ser perfeito. Ele não é um filme nota 10. Que normalmente eu daria. Mas cinco, eu acho que eu daria. 5, né? É, ou 5. Não seria 5 estrelas. Eu daria 4,1 estrelas. 4,1? É. Como o desgraçado do William César não está, terei que dar minha nota. Não entrarei nas polêmicas das notas aqui. Então, primeiramente, vai se ferrar, Gabriel. Gabriel não, vai se ferrar, William César. Desculpa, tá tarde, gente. E minha. Assim, eu recomendo todo mundo que quer conhecer mais de cinema assistir, porque ele é um filme icônico. Mas eu acho que ele acaba sendo um pouco datado e acaba até falhando um pouco em ser uma comédia. mas no geral recomendo que você assista, cara. Mesmo que você não gostar, ele é um filme que eu já vi que também não é toda essa... Não é um poderoso chefão que todo mundo gosta, e tem realmente pessoas que não gostam. Mas representando tudo que ele representou e etc, eu me diverti em certos momentos. Fui com expectativa baixa, vou dar 3,5. Pronto, qual é a média aí? Agora eu sei achar o botão aqui de dividir. Média 3.2. Justo? Ok. Você achou justo? É. Pinheiro está triste. Ah, eu não tenho que achar porra nenhuma, não. Eu continuo sendo a minha comédia preferida. Independente da nossa, vocês vão dar. Média não quer dizer nada, cara. Na verdade, dá nota uma merda, assim. Não, dá nota legal. Pô, tu não vê que tu as velhices aqui, não, porra. Então dá nota você a partir dos próximos e eu não. E aí? Já que você gosta. Ano que vem o Ruto não dá nota. Então, tá, já. Ótimo, ótimo. Vou atualizar se a bola. Fosse... Não, então, pô, beleza. Valeu, né, pessoal? É, ó, antes de terminar, Vulto! Eu? Não, é pro editor jogar o relinchar os cavalos. Ah, tá, bom. Beleza, vamos pra leitura de e-mails rapidinho. Chegou o correio. Chegou o correio. Que bom que é que chegou o correio. Chegou o correio. Que bom. Leitura de e-mail, leitura de e-mail. Muito bem, ouvintes, estamos em mais uma leitura de Correios, né? Falando português de Portugal, homenageando esse país lindo, que faz cocô pela janela e joga lixo na rua. Já ouviram essas lendas sobre Portugal? Que isso, cara? É, existem... Que xenofobia é essa? Não é xenofobia, pô, isso aí é Os Lusíadas. Tá falando que português é tudo eu porco. Eu li isso cara. Aí nos Lusíadas. Foi isso que você disse? Eu li nos Lusíadas isso aí. Grande livro. Mas antes, né, de nós entrarmos para os e-mails, meus queridos Davecasters, sabemos que a demanda para servidores de sites tá crescendo, né? Internet tá cheio de sites, tá cheio de podcasters. Parece que esse negócio de internet vai pegar. Parece que esse negócio vai pegar. Então eu venho aqui fazer um jabá chatinho na edição da Braid Digital, uma empresa que hospeda sites e hospeda o Davecast numa parceria. E a Braid é uma empresa de tecnologia digital que proporciona para seus clientes visibilidade na internet, através de ferramentas digitais, né, Facebook, Twitter e esse tipo de coisa. Ele é totalmente especializado para você conseguir mais visualizações em redes sociais e acabam facilitando a vida, né, a nossa vida e gera resultados. Eu já vi que gerou resultados, então recomendo. E a gente sabe, né, que pessoas com conhecimento mudam situações, transformam famílias e revolucionam o mundo, ok? Você escreveu isso? É, cara. Emerson, beijo. Obrigado pelo texto, Emerson, porque eu não ia ter tempo de escrever isso, cara. Então, eu tô no improviso aqui. Leitura de e-mail, leitura de e-mail. Ok, então vamos pra leitura. Tô carregando o Facebook. Ô, Gabriel. Então vai, Gabriel Pinheiro, lê seu e-mail, por favor. É, de S alguma coisa, não sei o que é. A pessoa não deu o nome. Aí, bom. Tem seus nomes pra mandar o e-mail. Ok, o assunto não tá especificado, aí eu vou ler aqui o e-mail. Olá a todos, ouvi os dois podcasts sobre Blade Runner e adorei, principalmente o programa sobre o caçador de androides, onde vocês conseguiram falar sobre muitas coisas interessantes que eu nunca ouvi falar sobre a obra. Como, por exemplo, a produção ser tão maluca. Enfim, venho aqui para pedir que falem mais sobre os filmes de Villeneuve. Ele é um diretor extremamente autoral e talentosa, que na verdade é talentoso, e é muito subestimado. Na minha opinião, ele é muito melhor que o superestimado Christopher Nolan. Eita, rapaz! Que aí, né? Aí você quer me fuder, né, mano? É, pra finalizar, quero deixar o vídeo do canal Gustavo Cruz. Ele rezou nas mãos do diretor Denis Pimentinha. Cara, esse Gustavo Cruz é muito bom. O canal dele é muito bom, recomendo seguir. Como que é o nome do vídeo? Eu não tô ligado. Não, procura canal Gustavo Cruz, você vai encontrar o vídeo. É um vídeo sobre o filme que o Villeneuve faz. Ah, achei aqui, ó. Como Denis Villeneuve faz seus filmes. Ah, é uma série dele, achei aqui. Vou deixar na descrição aí do post. Pode vir. Esse canal é muito bom. Só queria dizer que o Nolan é superestimado mesmo. Ai, tudo bem. Ah! Olha, não, cara, não. Já que vocês querem entrar nisso, eu acho que o Denis Villeneuve é melhor que o Nolan. Mas, assim, o Nolan tem muito mais carreira, né, velho? Desculpa, mas... Não, eu não tem acho. Tem muito mais nome, etc. Eu tenho que ser sério, eu também acho que o Villeneuve é melhor que o Nolan. Em muitos aspectos, mas dizer que o cara é superestimado, cacete, ele é superestimado, é muito bom. O problema, a única coisa que eu acho chato no Nolan é a necessidade dele ficar explicando o filme inteiro, cara. Ele adora explicar os filmes dele, cara. Ele se acha superior. Que porra é essa? Ficar o tempo todo explicando os filmes, cara. Vou lá, vou ler o e-mail aqui também. Não tem de quem que é. Depois eu comento isso. Mas enfim. Eu tenho uma teoria. Vamos lá. Olá, Davecasters. Venho por meio deste e-mail defender o jovem que João. Que isso, cara? Vocês disseram pra ele que o K não tinha morrido, mas por toda a construção da cena e principalmente a música tema da morte do icônico Roy Batty, deixa claro que sim, a gente K está morto. Apesar do plot twist fraco, a cena é muito bonita, com uma rima visual incrível, não consegue ser tão marcante quanto a do Rutger Hauer, mas tudo bem. Ele escreveu, but it's okay, mas eu já traduzi aqui na... É, otário. Brincadeira, beijo. E uma situação quase impossível reproduzir algo daquela beleza visual e significado. Porém, nem tudo. É que a gente... Pode falar. É que eu tinha, achei que ele tinha terminado o e-mail, foi mal. Não, mas é porque é que realmente a gente enfiou a arma na cabeça do João, ele discordou da gente, e aí por isso foi necessária a defesa dele, porque a gente torturou aqui o João, viu? Obrigado, ouvinte! Obrigado, ouvinte! Caraca, tá dando certo esse podcast. Quando começa a me defender, é porque tá dando certo. Bom, continuando aqui o e-mail. Porém, nem tudo são flores. Porém, nem tudo são flores, João. Discordo de você sobre ser o melhor filme de 2017. Que isso? Eita. Na minha opinião, está atrás de Logan e Mother. Ah, não. Para de ler, para de e ler. E o que vocês acham? Essa informação aí. O João já falou que é o melhor, então ele falou. Cara, eu, tipo assim, melhor do que o Logan, Logan é muito bom, Mother também, mas porra, Blade Runner 2049 tá o nível acima, cara. O Blade Runner 2049 pra mim só perde pra um filme, que é o Planeta dos Macacos da Guerra, na minha opinião, só perde pra esse. Eu não assisti nenhum dos dois, não, mas Logan eu gravei um podcast sobre ele sem ter assistido, isso que importa. Qual podcast? Deixamos o jabá na descrição, David. Foi lá no pós-créditos. Deixaremos. Logan é melhor que Blade Runner 2049? Não sei, eu não assisti. Tu não assistiu Logan? Não. Tu gravou lá e não assistiu? Exato. Que isso, cara? Não tô entendendo. Mas fiz considerações pontuais, hein? Tudo bem. Não deixarei mais na descrição. Desculpa aí, pós-créditos. Enfim, perdão pelo e-mail longo. Não foi longo, tá? A gente que tá devaneando aqui. Parabéns a todos pelo ótimo programa. Ah, faça um podcast sobre alguma animação da Pixar, cheia de significados e beleza. Recomendo divertidamente. Isso foi eu falando, tá? Não ele. Seria ver muito legal vocês debatendo seriamente Toy Story. Acho superestimado Toy Story. Você no Monstros S.A. pra mim tá ótimo. Exatamente o que eu vou escolher no meu turno de... Vai ser Monstros S.A. Universidade Monstro, hein? Esse eu não vi, eu só vi o primeiro mesmo. Cara, Monstros S.A. já ganha... Nossa, eu vi essa porra do cinema. Eu do adorável Homem das Neves, cara. Não, ó. Olha a história. Não, eu tenho uma crítica ao Pinheiro. Eu tenho uma crítica ao Pinheiro, porque Monstros S.A. é o maior símbolo da Pixar sendo comunista, cara. E você vai não gostar? Ah, meu Deus. Sim, meu amigo. É porque tem representação do comunismo. Ah, o filme, a série Star Trek também. O filme Star Trek também tem uma coisa de representação do comunismo. É um mundo que tem Estado, que é do socialismo. Tem Estado... Todo mundo tá na mesma classe social, se liga. É basicamente é o socialismo, é o socialismo puro ali. Foda-se Star Trek, foda-se Monstros S.A., pronto. Foda-se Star Trek. Então, ouvintes, essa foi uma semana, mais uma leitura de e-mails. Muito obrigado por terem mandado. Realmente fiquei feliz. Eu não acreditei. Eu achei que eu ia ter que vir aqui de novo falar que não tinha e-mails. Eu ia ficar muito triste. Mas... É, não sei se você mesmo mandar os e-mails vale, assim, mas... Não direi que nunca fiz, mas nesse caso não foi. Brincadeiras à parte, continuem mandando e-mails. Ah, Uvu, tu não tinha uma teoria? Não, é pra off, isso aí. Ah, ok. Continue mandando os e-mails no talktodavecast@gmail.com ou no nosso formulário de contato, que é davecast.com.br/contato. Entre no nosso grupo do Telegram, que é t.me/tipo davecast. Que é com a parceria com o pessoal da Tipo Internet. Curtam também nossa página no Facebook, que é facebook.com/davepodcast. E é isso, né, gente? Muito obrigado. Adeus. Falou. Ó, antes de terminar, vulto!